WF ativado. Com a coroa do jatinho, hein? Essa é sucesso. Vem comigo assim. Já passou dos seus 40, ela tá de boa, o suficiente pra gastar dinheiro à toa. Ela é linda, inteligente, ela é diferente, e além de gostosa, é muito experiente. Ela chega na balada com a taça de gin na mão, e eu fiquei sabendo que ela comprou um avião. Eu vou chegar pertinho dela só pra ela me notar. Cheguei no ouvido dela e comecei a falar: ô coroa, dá uma atenção pra esse novinho. Eu não quero um iPhone, quero andar no seu jatinho. Ô coroa, eu sei fazer bem gostosinho. Eu não quero andar de lancha, quero andar no seu jatinho. Ô coroa, dá uma atenção pra esse novinho. Eu não quero um iPhone, quero andar no seu jatinho. Ô coroa, eu sei fazer bem gostosinho. Eu não quero andar de lancha, quero andar no seu jatinho. Mais um sucesso pra vocês! Essa é nova e tá estourada nos paredões! Portal do Arrocha. Já passou dos seus 40, ela tá de boa, o suficiente pra gastar dinheiro à toa. Ela é linda, inteligente, ela é diferente, e além de gostosa, é muito experiente. Ela chega na balada com a taça de gin na mão, e eu fiquei sabendo que ela comprou um avião. Eu vou chegar pertinho dela só pra ela me notar. Cheguei no ouvido dela e comecei a falar: ô coroa, dá uma atenção pra esse novinho. Eu não quero um iPhone, quero andar no seu jatinho. Ô coroa, eu sei fazer bem gostosinho. Eu não quero andar de lancha, quero andar no seu jatinho. Ô coroa, dá uma atenção pra esse novinho. Eu não quero seu dinheiro, eu quero andar no seu jatinho. Ô coroa, eu sei fazer bem gostosinho. Eu não quero andar de lancha, eu quero andar no seu jatinho. É o Arley Farias, Boca Rica Construções, papá.